novas. Grandes números de curas são realizados. Que chega ao momento de serem despachados quase 1000 receitas por dia, secundado por seus alunos e por Dona Amália, a companheira fiel que vem ajudá-lo naquele labor. Ele que jamais casou-se. Indagado pelos seus amigos, porque um homem vistoso, sempre elegante, apresentava-se muito bem, extremamente educado e fino, um bom partido para as mulheres da época, ele dizia: eu não posso, porque já me casei com a irmã pobreza. E dedicou-se com extrema renúncia aos seus semelhantes. Mas depois de abraçar a doutrina espírita, todos os seus companheiros, os professores do colégio, o Liceu Sacramentano, do qual ele era diretor, os alunos, todos vão embora. E eles dizem: o professor está louco, está tomado pelo demônio. E Eurípides argumenta: como pode a doutrina que fala da caridade trazer a loucura? Até a sua família se revolta. Ele fica na Fazenda Santa Maria alguns meses, estudando, e em pouco tempo todas as suas faculdades mediúnicas, aos 24 anos de idade, estão completamente desenvolvidas. Um dia, ele chega para seu tio, senhor, e fala: onde está o doente? O doente Carlos. Tio senhor diz: o doente Carlos mora na selva, aqui diante, depois da mata, muito distante. Ele mora sozinho porque as pessoas o abandonaram. Ele está entregue à morte. E Eurípides lhe diz: tio senhor, nós temos que visitá-lo. Pois não, Eurípides, amanhã pela manhã nós poderemos ir. Não, tio senhor, tem que ser agora. Os espíritos me dizem que ele está há 3 dias e 3 noites, sem alimento e sem água. Mas Eurípides, é perigoso, é a mata fechada, há muitas feras, está escuro. Mas tio senhor, nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Então nada temos a temer. E lá, chegando com os víveres, com água, encontram Carlos, um leproso, abandonado à própria sorte, definhando. Eurípides lhe aplica um demorado passe. Naquele instante, vencendo todo preconceito, como um dia fizera o sol de Assis, ele abraça o leproso e beija-lhe na testa. É a primeira grande cura que realiza. A segunda cura foi de sua mãezinha, que não era vitimada de epilepsia, mas era sim uma grande médium de efeitos físicos, de curas. Eurípides chegou a dizer que se ela o quisesse, tinha muito mais recursos de cura que ele mesmo. Trata de uma entidade que obsediava a sua mãe, e a partir daquele dia ela já não tem mais desmaios. E conversando com ele, depois de uma hora, quando lhe fala da doutrina consoladora, que vem nos explicar o Evangelho de Jesus,